Bom dia, Azul 4201. Bom dia, 4201, na linha decolada 1-0, vento calmo. Na linha decolada 10, 4201. Recife 2545, Otano 2085. Recife 2545, Otano 2085, 3890. Obrigado, tenha um bom dia. Igualmente. Gol 1804, chame Recife 251, TR1 33, decimal 95. 251, 33, 95. Afirmativo. Ah, bom dia. Bom dia. Salvador, 1-7, 1-5, Brasília, nível 360 está autorizado, via Peso 1-7, decolada 10 com curva direita após decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor, após direto Elefa, aciona 5541, controle 119, decimal 8. Autorizado para a gente, que é portão 2, chame pronto para o chuveco acionamento. Para pronto, acionamento, 2197, Paulo Taxas, o 4040, pelo B91, 3 horas de gás de autonomia, está no Galeão. 3, parte principal, Índia e Alfa, considerando a torre 11895. Altímetro 1-0-1-2, bom voo e bom dia, Azul 4040. De alvo, ponto 0-2-9-5, 1-0-1-2, obrigado por mais de 4040. Baixo. Valor, voo, Nomeia 4-2, posição 3, para puxo perto também. Coronel para o solo, Gol 642, após a passagem retaguarda, Embraer 190 da Azul, após o mesmo retaguarda, está livre iniciando 3, chame táxi, Gol 642. Após a autoridade, Gol 642. Solo Salvador Alfa e Yankee Uniforme, bom dia. Yankee Uniforme, prossiga, bom dia. Alfa Yankee Uniforme, solicita autorização de reboque de aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Finger 1. Oi, Salvador, muito bom dia, Azul 4040, próximo, 0-0-0-0 para aí. Controle 119, decimal 8. Querem estar ciente, vamos dar início e quando chegar lá na posição, informamos. Estamos na saída do pátio 3, do pátio de cargas, para ingressar no pátio principal, que o Alfa Yankee Uniforme. Ciente. Salve, Salvador, é o Sam, Mike, X-Ray, Hotel, na posição remota 14, solicito reboque para a posição de número 05 no gate principal. O Mike, X-Ray, Hotel vai aguardar, tem previsão de 10 a 15 minutos. Ok. Passarei 2223, autorizado ILS, após estabilizado. Foi entrecortado, poderia confirmar para o passarei 2223? Passarei 2223, desça para 2000 pés, ajuste na 012, livre ILS, após estabilizado. Para 2000, reportará estabilizado 2223. Salvador, muito bom dia, o 3555 no quadro, sim, ajuda a foto. 3555 no quadro, Aracaju, confirma o nível solicitado. 170, senhor, por gentileza. 170, só um minuto, cópia. O 040, decolado aos 38, controle 119, decimal 8, bom voo. Não, obrigado, igualmente, bom feriado. Salvador, bom dia, 4040 decolando. Azul 4040, contato radar, sua para nível de voo 380, César Israel. 380 Israel, 4040. Oi. Livre da T5 no 7, chame táxi. Parado. Para o táxi, economia 42, 101 a bordo, 1320 até Natal. Direita, Indy Alpha, com temperatura 118.95, altímetro 1012, bom voo e bom dia, Gourmet 42. Direita, Indy Alpha, 2295, obrigado, bom dia, Gourmet 42, com 12. Solo, voo 907, posto de acionamento, posição 4. 4, inicia de imediato, Gourmet 07. Afirmo, Gourmet 07. Tá livre, Gourmet 07, chame táxi. Autorizado, vem a porta para o táxi. Não, 642, a linha decola da 1-0, vento calmo. Decola 1-0, agora 642. Siga, né? Escuta. Chama agora Recife, 1251, alterno 3395. 3395, obrigado, bom dia. Bom dia. Pode voar da El, azul 4040. Autorizado. Voar da El 4040. Passarelo 2223 e estabilizado, fui aliás. Passarelo 2223, chama Gaga Torres, 1895. 1895, bom dia, bom trabalho. Graças. Torre Salvador, bom dia, passarelo 2223. Bom dia, 2223, é parte externo. Reportará 2223. No 642, decolado aos 42, controle 199.8, bom voo. 98, bom dia, obrigado no 642. Salvador, bom dia, voo no 642. Voo no 642, contato radar, subo para nível de voo 390, saída Puca. Puca subindo 390, 642. Passarelo 2223, passando o externo, baixado e travado. Dado direto da cola da 10 com curva esquerda, subida Puca, após Jamo, após direto Aracaju, aciona 5547, controle 119.8. Aracaju, decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju, transponda o 5547, controle de saída 19.8, 5514. Vai entrar no parte 3, chame pronto, pushback, 5514. Gentileza, senhor, poderia confirmar o ajuste, continua 1011? B12 agora. Muito obrigado. Fala do 1011, não sei nem o que está na Campo 02, está no pátio principal até o Figueiro. Até a posição, Alfa Eco Uniforme. Silêncio. Bolo 715, aguarde para iniciar o pushback. Paciente da informação, Fox Trot. Bolo 715, aguarde para iniciar o pushback. Vai dar no bolo 715. 73395. 35, 35, grato, bom dia. Bom dia. Solo tá 3517 para o táxi com 129 a bordo, 3:50, Uberlândia. Pátio principal India e Alfa, ponte para a torre 118.95, altímetro 1012, bom voo e bom dia, tá 3517. Pátio principal India e Alfa, ponte espera 1295, bom dia, tá 3517. Prossiga, senhor, 897 na escuta. 897 com fins 360 está autorizado, via Pesoluno 0 até Bridge, Bravo, Romeu Índia Delta Eco, Bridge, após intercepta Pesoluno 6. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5543, controle 119.8. Obrigado, Confins 360, Pesoluno 0, Bridge, Pesoluno 6, decola da 10, direita da Euleda Bridge, 5543, 119.8, gol no 897. Vai do portão 62, deixa-me pronto, pushback, gol no 897. 897. Não tem espaço para o gol no 7. Mirar quando é na grupo do solo, após a passagem retaguarda, mais uns 30 segundos no arco-íris da TAM. Após o mesmo, em coordenação, está livre no 02, chame táxi, voo no 7 no 5. No 7 no 5. 3223, solo aos 46, livre à direita, solo 121, decimal 9. 1219, grato, bom dia. Meia 07, a linha decola da 10, vento calmo. 3, táxi via Alfa, reporte a cidade Juliette para ingresso. Reporta lá na Juliette para ingresso, 2223. Estou em Salvador, bom dia, o T35 no 7, pronto. Bom dia, 35 no 7, ali mantém o 0. Ali mantém, T35 no 7. No 502 já está livre, chame táxi. Estou no 715. Ah, tem onde? O pessoal do Paulo está procurando aqui, encontrando o Paulo do Pátio. Onde comando já está? Saiu 2223, ingresso de Juliette, prossegue remota 123. Juliette, remota 1-3, passarelo 2-2-2-3. Salão 897, meia dúzia, pushback acionado. Dúzia, boa noite, 97, vai coordenar com o solo após a passagem retaguarda do ATR da passarelo, que está ingressando agora na Juliette, após o mesmo estar livre, chame táxi. Ativo, coordenando, após passagem passarelo retaguarda, inicia, chama táxi, 897. Para nível de voo 360, Tael. Seguido para o 360, gol 1607, nada é o Liga Juliette. Gol 1642, chame Recife 2545, ATN 2685. 2545, 2085, gol 1642. T357, livre decolar, dá 1-0, vento calmo. Sendo pistão 1-0, T357. E hotel na escuta. Em hotel na escuta do solo. Na escuta, prossiga. Inicie o pushback da aeronave, reporte no através do portão 07 para prosseguir o táxi do reboque até o 05. Ok, no 7, volto a falar contigo, valeu. No 7, decolado ao 50, controle 119, decimal 8, bom voo. Controle 198, 357, obrigado, bom dia. Tá na freada, tá ouvindo? Controle Salvador, bom dia, tá 35 no 7, saída Arbor, passando 1700. Tran 3597, contato radar, sou da NLG 360, saída Alvo. 360, Tran 3597, autoriza a bordo. Ouvindo controle. É, solicito da presente arbórea. Autorizado. Excelente, obrigado. Para o táxi, eu tenho 148, Campinas Alternado, 3 horas 35, outro no direita, Índia Alfa, Ponte Serra, Torre 118, 95, altímetro 1012, bom voo, bom dia, Bono 715. Direita, Ponte Serra, 1012, 1012, Paulo, voo no 8900, solicito táxi, eu tenho 178 a bordo, 3 e 20, Campinas. Parte principal, Índia e Alfa, Ponte Serra, Torre 118, 95, altímetro 1012, então bom voo e bom dia, Goreto 97. Autorizado, táxi, Apache, Índia e Alfa, Ponte Serra, 1018, decimal 95, 0012, 897, bom dia. Salvador, 1715, próximo 0 a linha decola da 1-0, vento calmo. Ele decola no 0, 1715, obrigado. Panheco uniforme, está livre prosseguir até o portão 01 com reboque, reporte ao término. Gente, obrigado. Ou no 607, chame Recife 1251 na TN 3395. 351 na TN 715, decolado ao 55, controle 19, decimal 8, bom voo. 19, 8, controle igual na 7, no 5, decolado na 7. Voa 7-5, contato radar, pilotar nível de voo 360, sai da árvore. 360, 7-5. TAM 3517, chame Recife, 1260, TAM 288. Recife 1260, TAM 1288, 3517, bom dia. Bom dia. 3-5-5-4 para pushback, acionamento, parte 3. 3-5-5-4, chame táxi. Vale. 897, livre decolar da 10, vento variável com 3 nós. Livre decolar de 10, gol no 897. Sete, decolado ao 58, controle 19.8, bom voo. Obrigado, bom dia. Controle, bom dia. 1897 da Gol. Controle Salvador, bom, 897. Bom, 5-2 a bordo, 3:40, Salvador, alterna. O 35514, prossegue táxi via pátio 3, após pátio principal Índia e Alfa, ponte espera vai chamar a torre 1198.95, altímetro 1012. Observa apenas a sinalização do reboque do R2 da TAM no portão 5, ok? Quem está ciente do tráfego da TAM, pátio 3, pátio principal Índia e Alfa, ponte de espera 1895, 35514. Gol 1897, como é a recepção do controle?